Salvador, bom dia, Xaner 6251. O Xaner 6251, bom dia. É, para Guarulhos, eu tenho aqui aprovado o nível de voo 360, copia? Copia. Ok, Oxa 6251, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, decola na cabeceira 10, mantém a proa até 2.000 pés ou 3 milhas, após curva à direita, no perfil da subida Dael, Leda, transição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa é a transição. O transponder é o 5526, controle em 1.20.8, corteja. Ok, 360 autorizado, Guarulhos, na cola da 10, primeira curva à direita, na saída da Euleda Mótima, 5526-1208, forma que o artista está desatualizado com pista em uso 17. Ok, a pista nesse momento ainda é 17, mas em mais 5 minutos será aberta, para 10 o artista será atualizado, ok? Ah, ok. Ok, então obrigado, vamos chamar quando pronto aqui na cena. Salvador, bom dia, o voo 9041, está em contra ligação para Guarulhos. 1941 para Guarulhos, pista, perdão, nível 340, copia? Nosso papo é 9041. Ok, voo 041 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340. A pista hoje é 10, decola com curva direita, no perfil da subida da El Leda, após transição Motiva. O transponder é o 5525, controle em 1.20.8, corteja. Voo 9041, está autorizado Guarulhos, nível 340, decola da pista 10, com curva direita, da El Leda, Motiva. 5525, transponder, controle 1.20.8, voo 9041. Correto, 9041, chame para o acionamento no portão 9. 9041, livre pushback acionamento, altímetro 1015, por gentileza chame em 118.95 para o táxi. Livre pushback acionamento, 118.95 para o táxi. 190 patrona para o TAC, 166 bordo, 4 horas de autonomia, alternativa de novo. 166, 4 horas de Galeão, tá livre o táxi via Pátio 1 no Índia para o Ponte Fera da 10, o altímetro no 015, já pronto para a decolagem. Pátio 1 no Índia, Ponte Fera da 10, 15h20, vai apontar pronto, 941, autorizado a linha de decolada 10, vento de 130 graus com 5 nós. A linha que decola tem 10, por 9041. 9041, decolou aos 29, chame o controle em 120.8, tem um voo e um bom dia. 208, Golão, 041, bom dia. Salvador, Golão, 041, Dael, passa 1600. Golão 9041, contato radar, sua terra nível jogo 340, após 2000, pés, está autorizado direto no Leda. 340, após 2000, Leda, não, 041. Salvador, muito boa. 63251 da Oceanera. No 5 para pushback saneamento. Autorizado o Oxa 6251, chame em 118.95 quanto para táxi, por gentileza. Autorizado 1895 para táxi, obrigado. Gol 9041, suba restrito nível de voo 300. Restrito nível 300, Gol 9041. Nero, 6251, 115 a bordo, com 5 horas e 30, alterna Galeão. Copiei Galeão, 5 e 30 e 115 a bordo. Altímetro no 0 no 5, autorizado táxi via Pátio 1 em Índia para o ponto de espera da 10, chame quando pronto para a decolagem. Pátio 1 na Índia, ponto de espera da 10, chame a 1251. Gol 9041, chame Recife, em 1251, na Terra 13325. 251, na Terra 3325, gol 9041. Meia 251, está autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 140 graus com 5 nós. Ingressa linha decola, vento 10, chame a 1251. Mike Bravo Tango, é isso? Positivo, Mike Bravo Tango. Prossiga, Mike Bravo Tango. Paulo, estamos muito reboque aqui da posição 7 do pátio principal para a posição do pátio principal. Está autorizado, mantendo minha escuta constante, reporte ao término. Do portão 7 para o portão 5 do pátio principal, Mike Bravo Tango. Ok, graças. 6251 decolou aos 40, chame o controle em 120.8, tenha um bom dia. 208, muitíssimo grato, excelente dia. Salvador, boa. 6251 da Oxana. Chama 6251 no contato radar, sua para nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, 6251. Oxe, Janero. 6251 solicita pro 235 devido a informações. Janero 6251, autorizado desvio. Informe o mesmo ao Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. Recife 251, 3325. Obrigado, Abel. Boa noite.